não é obra de emoções, não é uma utopia, não é uma fantasia. É o poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Poder de Deus. Clame por Ele. Reúna as suas forças. Chame. Corra ao seu encontro. Se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu sei que a cura sobre mim virá. Se tão somente eu tocar em ti, se tão somente eu te contemplar diante de tua face, ó Deus, me rendo. Chegou a hora de me abrir de vez. Não há como esconder de ti quem sou. Não posso mascarar a minha dor. Pode mudar o que preciso, pode mexer no que tiver que ser. Hoje eu decido estar completamente em tuas mãos. O grito de minha alma agora eu dou. Curado e liberto em nome de Jesus. Eu sei que a cura sobre mim virá. Se tão somente eu tocar em ti, se tão somente eu te contemplar diante de tua face, ó Deus, me rendo. Chegou a hora de me abrir de vez. Não há como esconder de ti quem sou. Não posso mascarar a minha dor. Pode mudar, Senhor. Pode mudar o que preciso. Pode mexer no que tiver que ser. Hoje eu decido estar completamente, completamente em tuas mãos, Senhor. O grito de minha alma agora eu dou.